ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. É isso aí, muito bom dia. Hoje é terça-feira, dia 27 de maio, o Tema Livre está entrando no ar e como nós fazemos costumeiramente às terças-feiras, nós tratamos das inquietações, tratamos das questões que ocupam as mentes e as ruas da sociedade brasileira. Estamos aqui hoje com o Dr. Jorge Jaber, voltando ao programa, médico-psiquiatra. Ele costuma vir toda semana, mas a semana passada estava nos Estados Unidos, onde ele também atua. E bem a propósito disso, eu gostaria de abrir o programa hoje falando de um artigo do Gregório do Vivier. O Gregório do Vivier é ator, né? Também é da Porta dos Fundos e ele escreve no jornal Folha de São Paulo, e ele escreveu um artigo interessante aqui na Folha em que ele fala que ninguém se, lá para as tantas, ele diz, ninguém se cansa de repetir, o Brasil não tem jeito, a corrupção no Brasil é endêmica, brasileiro não aprende, o problema do Brasil é o brasileiro. Tudo isso é dito, claro, por brasileiros, diz ele. Repare que não dizemos, nosso problema somos nós mesmos. Não, o problema do Brasil são os outros. Nunca vi alguém dizer, o problema do Brasil sou eu, que como carne, ando de carro, não reciclo meu lixo, recebo dinheiro como pessoa jurídica e não lembro em quem votei para vereador. A culpa é minha, pessoal. Em minha defesa, estou tentando mudar. Ninguém diz isso. Outro dia, lembra o Gregório do Vivier, que um autoproclamado filósofo brasileiro que vive nos Estados Unidos vociferou, aspas, o povo brasileiro é o povo mais covarde, imbecil e subserviente do universo, fecha aspas. E muita gente brasileira aplaudiu, provando que talvez ele estivesse certo, mas única e exclusivamente em relação aos seus leitores. Não sei qual é a solução para os nossos problemas, mas se mudar para Veneza ou para Virgínia, certamente não é, conclui o Gregório do Vivier, muito acertadamente. Eu acho interessante isso, porque, na verdade, isso vai no complexo de vira-lata já detectado por Nelson Rodrigues ainda nos anos 50, no começo dos anos 60, quando ele dizia que o brasileiro, nada do Brasil dá certo, que o brasileiro tem complexo de vira-lata, a coisa não dá certo. O Tom Jobim dizia também, que fez sucesso internacional, talvez o brasileiro que tenha feito mais sucesso no mundo por causa da música, né? Ari Barroso fez muito sucesso, mas em outra época, o Tom Jobim dizia que o sucesso no Brasil é ofensivo. As pessoas começam a olhar você de uma maneira esquisita. Esse cara faz muito sucesso, esse cara é mau caráter, alguma coisa desse tipo assim. Bom dia, doutor Jorge Jaber. Tá você que está chegando dos Estados Unidos. Ouviu alguma coisa lá sobre o Brasil, contra o Brasil, a favor do Brasil, com a Copa do Mundo chegando aí? Alguma coisa assim, não? Bom dia, Luiz Golo, bom dia, ouvintes. Poxa, é uma alegria tão grande estar aqui de volta. É muito agradável o convívio com a turma toda através do rádio. Eu ouvi, sim, aliás, vi na televisão notícias sobre a Copa do Mundo. Sim. E o que eu achei mais interessante, não só notícias sobre a Copa do Mundo no Brasil, mas notícias sobre o time americano e uma vinheta que se repetia em alguns noticiários, instigando o povo... Estimulando o povo a torcer pela seleção americana. Isso por tabela também significa, vão acompanhar a Copa do Mundo, vão ao Brasil, aproveite que o câmbio é favorável, esse tipo de coisa. Não. Eu acho que vai haver uma invasão de Marines. Sim. Não, sério, um navio estará a postos aqui perto ali da região onde haverá o jogo, não sei, não lembro que estado, Mas eu sei que eles aportarão e então no primeiro jogo haverá uma torcida de Marines americanos. Eles não estarão vestidos para a guerra. Uhum. Estarão vestidos de branco. É, não virão como vieram em 64, né? Virão para passeio, na verdade. Virão a passeio para torcer, que é um aspecto muito bom, né? Então, mas assim, eu não vejo com bons olhos essa autocomisseração, essa autodestruição. Isso, na verdade, é fruto de um mecanismo de defesa. Um mecanismo de defesa em que a pessoa procura projetar no outro a responsabilidade pelos atos que ela própria, às vezes, comete. Então, eu digo assim, o governo é que é ruim, é fulano é que é errado, Pelé que fala besteira, a FIFA é que é culpada. Então nós acabamos projetando nos outros aquilo que nós mesmos deixamos de fazer. Ninguém pode fazer por mim. É Gana versus Estados Unidos, né? Na Natal. Então está chegando a informação aqui direto. Direto de Gana. Me engana que eu gosto. Então vai ser Gana versus Estados Unidos. Aliás, interessante esse detalhe, porque foi Natal onde os americanos fizeram aquela base aliada, a base militar em Natal na Segunda Guerra Mundial. Por isso eles têm esse recall, esse desconhecimento daquela área ali. Para eles é até fácil mandar um navio cheio de Marines para torcer pela seleção americana. Pois é, então americano nunca faz nada sem ter várias intenções, né? Aliás, ô Jorge, deixa eu te interromper aqui, porque os Marines americanos, eles têm dentro das Forças Armadas, eles são uma elite dentro das tropas americanas. E eu me lembro que os Marines, eles são a tropa de intervenção mais avançada, eles são uma elite realmente. Mas o exército como um todo, a tropa americana como um todo, quando no exterior, costuma, desde a Segunda Guerra Mundial, receber visitas, né, de artistas e atrizes famosas, comediantes como Bob Hope, que ia visitar os americanos, e faziam visitas surpresa. O presidente dos Estados Unidos desembarca de repente, o próprio Obama teve numa dessas incursões americanas aí no Iraque para levantar o moral da tropa, esse tipo de coisa. Então tem uma tradição de proporcionar a essas Forças Armadas, que são profissionais nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, momentos de cultura, de lazer, de lazer, principalmente esse aspecto aí, que é um lazer patriótico, porque vai torcer pela seleção americana que vai estar num torneio internacional num país que não é os Estados Unidos, onde já houve Copa do Mundo também, em 94, né? A formação de um militar que entra em combate, ela é fruto de um projeto psicológico. Então, cada soldado, mesmo aqui no Brasil, em qualquer tropa, e principalmente nas tropas de elite, como por exemplo paraquedistas do Exército e das outras forças também, há um projeto psicológico de levar aquele indivíduo a valorizar intensamente o status que ele vai atingir. Então, para o sujeito ser treinado a saltar de avião num local sem hora marcada, de dia, de noite, com chuva, em qualquer lugar, a qualquer hora, com qualquer tempo, ele não há dinheiro que faça a pessoa fazer isso. Então, é preciso que essa pessoa valorize muito ser um militar de destaque. Então, dentro desse processo, é comum que diversas ações sejam desenvolvidas para que este militar se sinta gratificado pela sua ação. Então, aí entram essas ações de levar a um estádio de futebol, coisa que existia no Brasil. Nos anos 60, até os anos 60, militar fardado não pagava no Maracanã. Entrava verdade. Na geral. Hoje em dia nem tem mais geral. Nem geral mais, né? É verdade. Então a gente falava assim, poxa, até uma linguagem, a galera, né? Acabou a galera. Geraldino. É, naquele tempo tinha o Arquibaldo e o Geraldino, lembra? Arquibaldos e Geraldinos. É. Você era Arquibaldo ou era Geraldino? Rapaz, eu, na época da faculdade, eu fui um Geraldino convicto. Eu também. Porque a partir dos 20 minutos do primeiro tempo, abriu o portão. É. Você entrava de graça e ainda comprava um leite que não existe mais, um leite ófico. Uhum. Você comprava mais barato. Então a turma já comprava um caixotinho do vendedor e levava lá para... A gente pra morava ali na 28 de setembro, tinha uma república de estudantes. Então, além de assistir o jogo de graça, comprava o leite mais barato. Você vê como é que são as coisas. Eu também sou ali daquela área, da 28, morei na Teodoro da Silva há muito tempo. E... frequentava, porque estudava no João Alfredo, que é ali na 28. Então, saía do lado do Pedro Ernesto. Saía, matava aula, muitas vezes no Científico, de noite, para ir ao Maracanã, assistia todos os jogos e sempre, na geral também, com churrasquinho de gato. Mas a gente não tomava leite, não. A gente tomava cerveja na saída do jogo, depois do jogo. Agora, ô Jorge, me diz o seguinte. Essa sua passagem pelos Estados Unidos, que não foi uma coisa de dias, né? Não chegou uma semana? Chegou uma semana? Peraí, ia de volta. Por aí, né? Dias. Bom... você viu a mídia incentivando, estimulando os americanos a torcer pelo soccer, que é um esporte, para eles é um esporte desconhecido, não é um esporte popular, ganha popularidade como as coisas que são programadas na terra do marketing, mas ainda é um processo demorado. Agora, você viu alguma coisa que alertasse sobre os perigos de vir ao Brasil para acompanhar a Copa do Mundo? Não vi nenhum comentário político. Às vezes, né, é comum eles noticiarem sobre a Bolsa de São Paulo. A Bolsa de São Paulo é razoavelmente conhecida. Também não houve comentário sobre a Bolsa de São Paulo, que para mim não faz diferença, não aplico em Bolsa, não conheço esse assunto, mas eu leio, né, porque é sobre o Brasil. Então não havia nenhum outro comentário político, nada. Nem violência urbana, nada disso. Não. Né? Não há nenhum alerta sobre violência urbana. Recentemente, eu li um artigo publicado num jornal americano falando da Baía de Guanabara, da poluição na Baía de Guanabara, e que realmente nós sabemos que é um problema nosso, mas... se Deus quiser, vamos conseguir. Essa questão da poluição da Baía de Guanabara é uma questão que já tem mais de 20 anos. Nós já temos contratos feitos, convênios feitos com os japoneses ainda nos anos 90, no começo dos anos 90, para a despoluição da Baía de Guanabara, que não foi cumprido esse convênio, não foi... tanto que nós estamos com um problema aí até hoje. E hoje volta ao cenário internacional porque as Olimpíadas têm provas náuticas e provas aquáticas, provas que se tem como palco a Baía de Guanabara, ou teriam como palco, porque já há uma intenção no COI de não realizar essas provas ali, ou a determinação de não realizar as provas na Baía de Guanabara, porque a água está poluída demais. Como, aliás, também há um movimento de fazer essas Olimpíadas de novo em Londres e abrir mão do Rio de Janeiro, que está muito atrasado em todas as suas obras. Mas o fato, voltando à origem da nossa conversa, é que esse complexo de vira-lata, essa autodepreciação, essa autoestima baixíssima, ela funciona como uma mola propulsora do dia a dia do brasileiro. Aí, como você falou ainda há pouco, a culpa é do governo, a culpa é da FIFA, a culpa e, na verdade, nós não temos culpa de nada, nós somos isentos de tudo, nós somos vítimas. É muito fácil a gente se pôr no papel de vítima e culpar quem quer que seja, não digo pelos nossos erros, mas pelas situações ou pela nossa omissão diante da situação, diante do que nós poderíamos fazer para mudar o cenário. Como é que você vê essa história? Uma das dificuldades que o ser humano tem é assumir a sua fragilidade. Então nós temos dificuldade. Não, isso é característico nos mamíferos que tem testosterona em quantidade razoável. O testosterona é um hormônio masculino que leva o indivíduo a ter uma certa agressividade. Então, os mamíferos, de maneira geral, procuram se expor à sua força, né? Então, basicamente, nós vemos aí pessoas que são marombeiras. Então, aquela exposição física de músculos tem o objetivo também de impressionar e dizer, puxa, como ele é forte, né? Basicamente, isso é uma forma de negar a fragilidade que nós temos. Porque é muito doloroso levantar de manhã lembrando que a gente é fraquinho, que a gente pode morrer a qualquer instante, que a vida pode nos faltar num detalhe. Então, nós fomos criando uma cultura de defesa que faz com que nós tenhamos uma sensação de maior força. Então, nós geramos uma força verbal, uma força atual. A gente age como se fosse mais forte, e a maneira de fazer isso é colocar a responsabilidade dos nossos atos em outras pessoas. Quando, na verdade, se nós recorrermos à humildade e formos ver como nós somos, como eu sou frágil, como eu estou aqui diante de vocês falando, procurando uma palavra melhor, um raciocínio melhor, porque eu não quero fracassar nessa função aqui de comentar o assunto com os companheiros do rádio. Então, nesse momento, eu tenho uma tensão maior, tem mais adrenalina rodando dentro de mim. Por mais experiência que eu tenho medo de fracassar. E é isso que me faz, por exemplo, estudar um pouco mais. Porque até hoje, aos 62 anos, com quase 40 anos de formado, eu tenho medo de errar. E o medo de errar, quando eu assumo, me ajuda a ser melhor. E tem um outro detalhe, Luiz, que é o seguinte. Quando a turma começa a falar todos os defeitos que o Brasil tem, que os erros que nós temos, isso nos leva a ficar acumulados com problemas para resolver. É feito o estudante que foi mal no primeiro semestre, e aí quando ele acorda lá no final do segundo semestre, ele vê que ele está com 6 matérias que estão acumuladas e mal. Aí ele não sabe por qual começar. Então, eu vou falar como é que eu faço. Primeiro, as primeiras coisas. Primeira coisa, eu não devo ficar falando mal do meu país, eu não devo ficar falando mal do meu governo. Esta é a condição que eu tenho. É uma condição muito melhor do que meu avô tinha. O meu avô não tinha luz elétrica. O meu avô não tinha... Eu vivi lá com ele, não tive também um pequeno período banheiro. Era uma casinha lá no fundo do quintal. A água não era corrente, era água de poço. Mas era tudo limpinho, sabe? Era casa de madeira, tudo limpinho. A gente colocava pedra no fogão a lenha para poder esquentar a cama de noite, que era muito frio. Então, na verdade, eu preciso ver o que é que eu tenho que fazer primeiro. E a primeira coisa é não me depreciar. É ver o que eu tenho de bom, o que é que eu tenho de melhor. Agora eu queria puxar, já que você foi por esse, enveredou por esse caminho, primeiro pelo fato biológico de nós termos mamíferos. Os mamíferos não são só os brasileiros, são o mundo todo, toda a humanidade. Então, nós temos comportamentos distintos e nós temos interferências que são externas e que vão forjando esse caráter autodepreciativo, essa coisa vai inculcando nas pessoas que elas não são. Isso que o Gregório do Vivier diz, o brasileiro não tem jeito mesmo, isso é uma coisa que a gente ouve há gerações e gerações. Enquanto você tem o exemplo, por exemplo, que você citou, pessoal seu, de uma casa humilde, provavelmente no sul do Brasil, por essa característica de você deixar a pedra do fogão a lenha esquentar para botar embaixo da cama, para esquentar a cama de madrugada, esse tipo de coisa, isso mostra que há um exercício diuturno de combate à adversidade, de luta pela adaptação, coisa que nós não temos numas regiões mais, as regiões mais beneficiadas pela natureza, digamos assim, onde o clima é mais ameno, mais agradável. O próprio Rio de Janeiro é um exemplo disso. Mas o fato é que nós tivemos, desde a colonização, uma escola de pensamento que impôs essa doutrinação do povo, de que o povo é indigno, o povo não deve ter educação, o povo não merece ter educação, você não merece subir na vida, você sabe o seu lugar. Isso as pessoas repetem até hoje. Você sabe com quem você está falando? Quer dizer, você sabe de quem eu sou filho? Entendeu? Esse tipo de raciocínio é que sociologicamente está tão entranhado na sociedade brasileira, que você vê as pessoas assumirem com naturalidade esse discurso, dizendo, isso aí é assim mesmo, vai ter Copa sim, mas essa porcaria, esse negócio desse jeito que é, o transporte essa porcaria mesmo, e por aí vai, nós não temos jeito mesmo, entendeu? As pessoas, quando veem o errado, elas assumem o erro e não assumem a sua responsabilidade na correção desse erro. É isso que eu quis dizer. Perfeitamente, nós estamos sintonizados. É exatamente essa a visão. Por exemplo, também se dizia muito que o brasileiro só gostava de futebol. Hoje em dia, nós temos diversos outros esportes. Por exemplo, o voleibol é um esporte de bastante prestígio mundial. Esse esporte novo que surgiu, nós tivemos pouquíssimos lutadores de boxe, talvez um grande lutador de boxe nós tínhamos tido, um cavalheiro chamado Éder Joffre, que as novas gerações nem sabem mais quem é, né? Porém, agora com esse novo esporte que já ultrapassou o boxe, que é o MMA, eu acho que vale tudo, Ultimate Fighting, né? Nós temos grandes atletas e você vê que são caras profissionais, rapaz. Eles não levam aquilo pro lado pessoal, não perdem o controle. O cara apanha com dignidade. É o espetáculo, né? É o espetáculo. Ele sabe que a profissão dele, a vida dele tá ali, que ele tem que agradar o público, tem que agradar o patrocinador. Então ele apanha com dignidade, agradece. Ele às vezes foi mal avaliado pelo juiz, aí o pessoal reclama, não, acho que ele venceu, o juiz errou. Ele fala, não, tudo bem, o importante é que eu tô dentro dessa turma aqui. Então, nós temos outro aspecto muito bacana, poxa, olha que coisa maravilhosa. Também se dizia que o povo brasileiro era um povo sem vontade, era um povo que não se manifestava. Ah, o brasileiro nunca fala nada, o brasileiro não reclama. E olha só como é que nós estamos. Ontem tivemos lá um grupo de professores manifestando na chegada da seleção, manifestando a sua insatisfação, muito justa, porque o professor, hoje em dia, ele é muito mais gabaritado do que ele era quando eu era garoto e frequentava escola. O professor hoje até faz mestrado, se dedicam, fazem cursos de pós-graduação, são pessoas que se esforçam muito, e o salário, como dizia o Chico Anísio, o salário, ó, eu não preciso nem dizer como é que meus dois dedinhos estão, porque todo mundo lembra do Chico Anísio, sabe que o salário é pequenininho. O professor Raimundo, né? Professor que Raimundo. Por sinal era professor, né? Do personagem era um professor. Exatamente. Agora, essa questão, você levantou mais um aspecto que eu acho interessante, que é essa mobilização popular. Não é só dos professores, é dos rodoviários, é dos garis, é de todas as categorias e ainda também dos estudantes e de moradores, associações de moradores. Nós vemos, por exemplo, uma resistência ferrenha, feroz, do pessoal da Vila Autódromo, que é uma comunidade de 40 anos, 50 anos, talvez, ali em Jacarepaguá, na Baixada Jacarepaguá, que é alvo preferencial da prefeitura para remoção com vistas às Olimpíadas de 2016. Esse pessoal vem lutando contra esse projeto de remoção, inclusive apelou para a Academia, para a Universidade Federal Fluminense e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e as duas universidades, juntamente com a Associação de Moradores da Vila Autódromo, elaborou um projeto de urbanização da área que entrou num concurso internacional do Deutsche Bank, junto com 170 e tantos, e ganhou. O primeiro prêmio ganhou, inclusive, o direito a um financiamento para execução daquele projeto. Normalmente, habitualmente, esse prêmio, que é um prêmio anual, ele é entregue, o Deutsche Bank manda um representante que, juntamente com o prefeito da cidade, entrega à comunidade que foi contemplada. No caso do Rio de Janeiro, o prefeito não participou. Por quê? Porque havia uma situação de conflito entre a prefeitura e os planos da construção da Vila Olímpica, ali, daquela coisa. Na verdade, o Jorge, o que eu estou querendo situar é que nós temos uma consciência coletiva, que eu não sei se é propriamente uma consciência social, mas pelo menos as pessoas ali daquele grupo, elas estão, em determinados grupos, o pessoal do Santa Marta, o pessoal do Cantagalo, da Rocinha, o pessoal do Vila Autódromo, esse pessoal está unido, está coeso contra o Estado, que traçou uma política de desenvolvimento urbano que os afasta do seu habitat natural. Pessoas que têm a família, a história toda ali, vai ter que se mudar. As pessoas vão ter que sair dali, vão ter que ir para onde o Estado mandar ou a Prefeitura mandar. Isso é uma maneira também de você amadurecer a cidadania, essa coisa. E repercute até no fato de que nós teremos uma Copa do Mundo no Brasil, que, francamente, eu estou vendo menos repercussão do que quando a Copa do Mundo era fora do Brasil. Quando ela acontece fora do Brasil, a essa altura do campeonato, as ruas já estão enfeitadas, a televisão já está cheia de matérias, né? Os telejornais, os jornais. Eu não estou vendo esse tipo de mobilização. Eu estou vendo o brasileiro olhando a Copa de uma forma meio brechiana, olhando à distância isso aí, e de uma forma curiosa, como diz assim, há um movimento que diz não vai ter Copa, e esse movimento já degenerou, já foi para outro movimento que é não teve Copa, já não teve a Copa. As pessoas que estão nesse movimento não vai ter Copa, os torcedores brasileiros que estão no movimento de ter a Copa, de acompanhar a Copa, não entrarão no estádio porque os preços são proibitivos, não assistirão aos jogos nas suas ruas como faziam, porque a FIFA domina esse mercado, essa coisa. Isso é que eu estou vendo como uma novidade nisso aí. O que você acha? Há diversos sentimentos ligados à Copa. A Copa do Mundo sempre mobilizou muito o país. Sempre foi assim. E na véspera da Copa do Mundo, sempre a seleção foi vaiada dentro do Brasil. É histórico isso. Nos anos mesmos em que o Brasil foi campeão, ele saiu mal do país, o último jogo empatou, perdeu, a torcida vaiou. Tanto é que procurou se afastar a seleção das principais capitais, como Rio e São Paulo. Se levou para o Nordeste, onde a seleção é extremamente festejada, onde o povo ainda tem essa magia maior ligada à seleção. Nos principais estados, como Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, principais estados, do ponto de vista de futebol, há uma divisão muito grande dos times. Então, isso leva a uma cisão das torcidas, e o torcedor que vai ver a seleção não é o mesmo torcedor que assiste o jogo de futebol. Então, sempre foi polêmica a seleção. O que está acontecendo agora é que, acoplado a este movimento da Copa do Mundo e da seleção, há um movimento de reivindicação política. Então, nesse sentido, é um momento é um momento, bom momento para se fazer isso. Quero lembrar que no período em que havia a repressão militar, ou a repressão do governo, muitos brasileiros foram para o exterior reclamar, Azuzu Angel e outros foram para o exterior dizer coisas que aconteciam aqui no Brasil. Sem então, falar dos exilados, né? Dos exilados. Foram que tiveram que ficar lá mesmo falando. Mas é que alguns encontraram facilmente um veículo maior. E ela encontrou por ser americana, etc. Casada com um americano. Dom Helder Câmara também, por ser da igreja e tinha um acesso, tinha possibilidade de frequência ao Vaticano, aos encontros internacionais, essa coisa, e sempre falava da situação do Brasil. E outros, né? E outros. Então, da mesma forma agora, nós estamos aproveitando um momento de exposição internacional para reclamar do que está errado aqui dentro. Então, agora, são vários movimentos, várias reivindicações, umas mais extremadas, mais agressivas, outras menos agressivas, mais simpáticas. Então, por exemplo, a marcha da maconha, que também foi um movimento pacífico, simpático, apesar de eu ser contrário à liberação da maconha, mas eu tenho que admitir que foi um movimento simpático. Já aquele movimento dos mascarados, etc., foi um movimento de extrema violência. Então, nós estamos desenvolvendo isso, gente. Nós estamos começando a aprender a reclamar. E isso faz parte do jogo democrático. Uma coisa que você lembrou da repressão no tempo da ditadura me fez lembrar aqui a coincidência de 2014 ser também a descomemoração dos 50 anos do golpe de 1964. E você acredita que isso também contribui nesse cenário que você acabou de traçar? É um elemento também de relevância, de importância. Eu pergunto porque nós temos tido ao longo do ano e teremos até o final do ano vários eventos do âmbito acadêmico e do âmbito de associativo e de sindicatos, lembrando esse golpe militar para que ele não se repita. Isso sem falar no movimento de Ocupa DOPS, que quer transformar essa sede do DOPS num centro de memória e de preservação da defesa dos direitos humanos no Rio de Janeiro e no país. Eu pergunto nesse sentido. Eu não vejo tanto desta forma a Copa do Mundo ligada a isso. Eu acredito que essas festividades, não posso falar o nome festividade. É descomemoração, que é o neologismo que foi criado para isso, eu achei perfeito. É descomemoração. Descomemoração. É interessante então, esse termo. Essas descomemorações. O brasileiro também tem essa característica bem humorada, né? Então, posso dizer para vocês, assim, rapidamente, que eu aprendi com um brasileiro, foi meu professor, o seguinte. Ô Jaber, quando você estiver com as pessoas, sorria. Sorria. Se você estiver no exterior, sorria. Porque você já vai ser um outsider, você vai ser uma pessoa de fora. E se você sorrir, você será mais facilmente assimilado. Então essa característica do bom humor e de chamar descomemoração é fantástico. Mas eu acredito que isso seja mais fruto de uma caminhada longa ao longo desses anos todos. Então, neste momento, nós temos um governo que passou pessoalmente por essa repressão e que lutou contra ela. Então, estão rendendo homenagens aos heróis, companheiros que tombaram ali. Eu não tive participação nisso. Eu era uma pessoa, nesse aspecto, alienada, porque eu estava voltado mais para aspectos da faculdade e não entendia bem o que acontecia. Mas, com o passar do tempo, eu tomei conhecimento e até desenvolvi relacionamento. E tenho alguns amigos que estão nessa situação. Então, eu não vejo claramente uma relação entre isso. Mas eu acho muito importante que nós tenhamos atenção para o fato que nós estamos evoluindo. Então, é como uma gangorra. Se de um lado houve uma pressão muito grande de um governo, agora a gangorra está indo para o outro lado. E essas manifestações, elas vão aos poucos levando a um equilíbrio entre as partes. E nós vamos evoluir com isso. O ouvinte Eduardo Ferreira, do Grajaú, nosso ouvinte assíduo aqui, diz que, infelizmente, os administradores do nosso esporte acreditam nos grandes empresários, a Copa do Mundo, por exemplo, 2014, nos grandes empreendimentos, né? Olimpíadas 2016, e montaram um palco em Copacabana, por exemplo, quando houve a cerimônia da escolha do Rio de Janeiro, houve um palco montado em Copacabana para a festa, só para a festa da escolha do Brasil como sede da Copa do Mundo. Não foi nem para dizer que o Brasil ganhou a Copa do Mundo. E ele acaba perguntando onde é que estão os manifestantes, onde é que estão esses manifestantes que vibraram tanto naquele momento e hoje estão tão críticos em relação à Copa. É uma pergunta que eu acho que procede na medida em que nós estávamos falando exatamente isso aí. Quer dizer, é claro que o brasileiro vai torcer pelo Brasil. Não há como você torcer. Aliás, em 1970, quando a ditadura era mais feroz, a torcida foi pelo Brasil. O Brasil foi tricampeão. Não era possível não torcer pelo Brasil. Não é compreensível, afinal de contas, se não é, como dizia Nelson Rodrigues, a pátria em chuteiras. O futebol é o esporte nacional e o Brasil é o país do futebol, não é não? Olha, Eduardo, eu sei onde estão essas pessoas. Essas pessoas são aquelas pessoas que, quando passa um bloco de carnaval, elas estão dentro. Mas elas não entram no baile do Teatro Municipal, do Copacabana Palace. Então, a Copa do Mundo é uma festa para fora. Eu li recentemente, lá nos Estados Unidos, aliás, que o preço para entrar na final da Copa do Mundo está em torno de R$51 mil. Então, não é uma festa para mim, para você, Luiz. Inclusive, se ganhasse o convite, eu venderia. Me desculpe, mas eu realmente já sou uma pessoa que assiste o jogo mais pela televisão. Inclusive, uma ocasião, fui convidado, ano passado, a assistir um jogo dentro de um camarote desses, e achei interessante, porque o camarote tem umas cadeiras que ficam junto ali ao público, né? Então parecem cadeiras mesmo da arquibancada, das cadeiras. Das cadeiras. E tem uma parte interior, assim, onde tem lá uma televisão. Então toda vez que a bola ia, todo mundo levanta, né? Uhum. Então o cara rapidamente, todo mundo olhava para trás. Eu que não estava sentado, eu estava sentado mais atrás, eu disse, ué, por que todo mundo está olhando para trás? Seu jogo está lá na frente. É. Na verdade, todo mundo queria ver o repeteco na televisão. Né? É. Então, nós nos acostumamos, somos torcedores, telespectadores. Eu acredito que esse pessoal que estava ali naquela festa, estava também na festa do Ano Novo. Agora, a prefeitura não vai mais fazer festa para o povo. Você veja ali no posto 6, por exemplo, eles ergueram ali, rapaz, um negócio assim que dá até medo de passar embaixo. Não é, Gô? É verdade. São estúdios para transmissão de programas esportivos, tipo essas resenhas esportivas, né? Que terão uma vista fantástica, belíssima, da orla inteira de Copacabana, né? O Pão de Açúcar lá no final, mas perigosamente instalados em cima da areia. Da areia? Assim, ele é todo. Claro, aquilo ali é uma obra de engenharia, eu sou ignorante nesse tema, para fazer qualquer crítica. Mas parece de palafita. Parece assim, coisa de palafita, parece coisa em cima de pauzinho, né? Puseram uns sacos de areia para conter o mar, para poder construir. Então eles começaram a construção botando os sacos de areia para conter. A maré subiu, eles viram que não era suficiente, puseram mais sacos. Isso me foi contado pelo dono de uma barraca de praia, da barraca da areia, e que fica ali e que acompanhou desde o início, foi até prejudicado por essa instalação. E ele disse que aí eles iam botando mais sacos de areia porque o mar vai subindo e não há controle. A FIFA, infelizmente, ainda não pode, ou felizmente, determinar a altura das marés. Pode ser que no futuro ela consiga. Pois é. Então, Eduardo Ferreira aí do Grajaú, bairro super simpático, eu tive bons momentos aí no Grajaú. É, eu acredito que vá haver a torcida sim, mas não dessa maneira. Eles não vão participar da festa principal. E, aliás, eu queria, já que você falou, ainda há pouco você tocou nessa questão, a prefeitura não vai fazer festa para o povo, realmente a Copa do Mundo, sendo no Brasil, é uma Copa do Mundo, é uma festa patrocinada, é uma festa que tem dono, ao contrário da Copa do Mundo que acontece na África do Sul, na Alemanha, na Espanha, na Itália, e que ela não tem dono no Brasil, ela agora é do Brasil, então nós estamos conhecendo o dono da festa. Tanto que você está vendo que pela primeira vez a gente está chamando FIFA, Copa FIFA 2014. Não é Copa do Mundo, não é como a gente sempre falou, né? Copa de 2010, Copa 2006, Copa 2002, nada disso. É Copa FIFA. Então nós estamos tendo contato direto com o negócio da Copa, e isso também está revelando ao torcedor, até o torcedor mediano, está revelando o verdadeiro caráter do futebol como negócio no mundo atual. Ou seja, você, quando era menino e gostava de futebol e acompanhava o futebol, você sabia a escalação da seleção brasileira e os jogadores jogavam aqui no Brasil, jogavam no Santos, jogavam no Botafogo, jogavam no Flamengo, jogavam no Cruzeiro, jogavam no Grêmio. Agora você não tem mais, é raro você ver um jogador ou outro que joga no Brasil, o grosso joga no exterior, a grande maioria. E isso naturalmente também afasta o contato, né? Você não encontra, como encontrava antigamente, andando na Rio Branco, você encontrava um jogador da seleção brasileira. Hoje você não encontra, só se for no Galeão, e ele saindo ou chegando. Nunca você vai encontrar o cara vivendo no Brasil. Isso também dá um caráter diferente, você não acha? Concordo totalmente. Veja só, nós tivemos uma período pós-guerra, pós a Segunda Guerra Mundial, e quem é mais jovem talvez nem tenha reparado isso, em que o mundo se dividiu entre o comunismo, né, e a democracia, vamos dizer assim. Mas basicamente era capitalismo e socialismo, sistemas econômicos. E o socialismo fracassou. Com a queda da União Soviética, hoje o único grande país socialista do mundo, comunista, é a China. E a China, ela é comunista para dentro, mas para fora ela é capitalista. Ela entra no híbrido, né? A China é um híbrido ideológico e político. Ideologicamente é comunista, politicamente é capitalista. Então veja só, quando havia o socialismo, havia uma ideia de que o mundo poderia mudar e que os governos trabalhassem pelo bem do povo. Era essa a ideia. Com o capitalismo, não. O capitalismo é a procura do lucro. Então, todas as atividades, elas estão sendo gerenciadas, sendo conduzidas para a obtenção do lucro. E nós, como povo, ficamos nos ressentindo da falta de humanidade. Então a solidariedade humana, ela está sucumbindo diante do desejo do lucro. Agora, Jaber, se isso é uma coisa sensível e perceptível no mundo desenvolvido, digo na França, digo até na Alemanha, no Reino Unido, nos Estados Unidos é sensível esse tipo de cenário que você está descrevendo, no caso brasileiro e no caso dos países latino-americanos de maneira geral, isso é especialmente perverso, especialmente cruel, porque a concentração da riqueza em nome da ganância, em nome desse acúmulo do capital, ela vai se tornando cada vez mais cruel. E você vê uma massa cada vez maior de excluídos. E quando você vê o governo, como o governo brasileiro, por exemplo, ou como o governo venezuelano, ou os governos ditos populares, esses governos adotam políticas de distribuição de riqueza, por mais tímidas que sejam essas políticas, elas são violentamente atacadas pelo outro lado. Eu ouvi, por exemplo, quando a presidenta Dilma anunciou o aumento de 10% no Bolsa Família, no valor do Bolsa Família, eu ouvi várias vozes e vi no Facebook as pessoas reclamando que o aumento para os aposentados e pensionistas do INSS não tinha chegado a 7% ou 6%, e como é que o Bolsa Família ia ter 10%, quando o Bolsa Família é uma política de repasse de distribuição de renda gratuita, está aí, ó, é para você. E mais, os 10% do Bolsa Família eram R$ 13,00 a mais no valor que as pessoas recebem. E você vê, inclusive, gente como Ney Matogrosso, que presume-se que seja uma pessoa inteligente e bem informada, dizer à televisão portuguesa que as mulheres estão tendo mais filhos no Brasil para se beneficiar, ganhar mais dinheiro com Bolsa Família. Como é que você analisa isso aí? Jogando você contra o Ney Matogrosso agora. Bom, eu... Assim, que eu posso dizer, assim, que o Ney Matogrosso como artista, eu acho extraordinário. Não, como artista... Extraordinário. Agora, todo mundo no Facebook coloca coisas assim, tipo, o mundo deveria ser melhor porque a vitória do bem... Aí bota Einstein embaixo. Eu falo, cara, Einstein foi muito bom em física. Ele não foi um grande... homem humanista. Um filósofo. Filósofo. Né? Então a gente tem que saber diferenciar. O que está acontecendo? Nós estamos num processo em que claramente, agora fica clara qual foi a política externa do Brasil. Houve um momento no governo passado, que é o mesmo partido, mas no presidente passado, em que houve muita crítica à política externa do Brasil, porque nós apoiamos o Irã e apoiamos o ditador da Líbia, que Gaddafi, que já foi executado. E, então houve muita crítica a isso. Agora está ficando claro que há uma política de ligação do Brasil com os países da América Latina. Cuba, Venezuela, Bolívia, Chile, Peru, Argentina, Equador. Então, está ficando claro. E essa política, ela está se dando também a partir de uma distribuição de renda, quer dizer, a renda que brasileira está sendo emprestada. Então, claramente, há uma queixa dizendo, olha, os hospitais aqui estão ruins e estão emprestando dinheiro lá para fora. Então, a política desse governo é, vamos nos fortalecer na América do Sul para ficarmos mais fortes e podermos trazer mais sucesso para o Brasil. Então, é essa a política, entendeu? Não tenho vida partidária, não pertenço a nenhum partido político e jamais tive qualquer participação política partidária assim, para me eleger, para me candidatar. Nunca, eu não conheço partido, para falar a verdade. Como funciona essa coisa, não, né? Mais do que isso, eu não sei como é que se entra no partido. É. Eu não sei se bate na porta, toca a campainha. internet. Eu não sei como é que se entra, né? Mas eu sei que preciso ter partido. Você sabe que é fácil sair, né? De um para o outro, a gente vê os caras... Como entra, eu também não sei, não. Mas para sair, eu vejo pulando de um para o outro partido, fácil, fácil. Então, até isso está sendo proibido agora. Já está sendo proibido. Então, tem algum avanço, gente. Vocês querem ver uma coisa? A gente fala que político nunca é punido. Nós tivemos vários políticos punidos, entendeu? Não passou o rodo. Mas se começou, o ótimo às vezes é inimigo do bom. Começou alguma moralidade. Então, com essa, nós vivemos agora, o objetivo hoje em dia é o lucro, todos querem ter acesso a mais dinheiro, a riqueza, e com isso nós estamos nos deturpando. É preciso voltar a ter humanidade. Então, para isso aí, eu vou fechar o programa exatamente voltando para a sua especialidade, que é a medicina psiquiátrica e, portanto, é a cabeça das pessoas. Como é que as pessoas devem viver, como é que elas devem se mexer, entender esse mundo, essa atualidade, essa contemporaneidade que, na verdade, é tão complexa que você tem essa ganância, essa coisa, o individualismo excessivo, você tem o isolamento através até da internet, as pessoas ficam sentadas na frente do computador ou ficam com seus iPods na mão, você vê em mesa de restaurante, cada um com um iPod na mão, na fila do ônibus, cada um com seu iPod na mão, seu smartphone, não se falam mais, mesmo casais de namorados ou casais, e isso incentiva muito o isolamento. As crianças aprendem isso também, porque já têm os seus instrumentos também de desenvolvimento pessoal. Qual é o seu recado para essa galera como um todo? Olha, eu vou falar do que eu faço, eu uso 3 ditados. Primeiro, as primeiras coisas. Então, primeira coisa, de manhã, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que agradecer porque eu estou vivo. Primeira coisa. Tenho que estar feliz por estar vivo. Minha vida está difícil, a vida está horrorosa. Olha, no CTI está muito pior. Viu? No CTI ali, quando falta o ar refrigerado, ou quando falta mesmo a vida está indo embora, é muito pior. Primeiro as primeiras coisas. Depois, uma coisa de cada vez. Eu tenho que acordar, eu tenho que ir ao banheiro, tenho que fazer minha higiene, tenho que me alimentar, e nas terças-feiras vir para cá, que eu gosto muito. Não, então, primeiras coisas, uma coisa de cada vez, e finalmente, vá com calma, mas vá. Você começa uma tarefa, e siga nela, não a abandone. Persevere. Persevere. A verdade é que também a gente desiste com muita facilidade, né? O brasileiro tem isso? Você acha que é um fenômeno brasileiro? Não, não. Eu atendi pessoas em inglês, atendi pessoas em vários países, e essa doença da baixa autoestima, de não se gostar do suficiente, acontece em todos os países. Ok. Bem, nós fizemos mais um tema livre aqui hoje sobre essas inquietações que movem a sociedade brasileira e o homem brasileiro, a mulher brasileira nos dias de hoje, com o Dr. Jorge Jaber, psiquiatra, e inclusive às vésperas de Copa do Mundo, nós estamos vendo cada dia mais manifestações e mais coisas acontecendo, já estão preocupando até o Dr. Jorge Jaber, que já viu ali no posto 6, no... que ele frequenta, a construção perigosa daquela palafita para transmissão dos jogos, aliás, dos jogos não, para transmissão das resenhas esportivas para o mundo todo. Dr. Jorge Jaber, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço, sempre gostei de rádio, né? Lá no interior do Rio Grande do Sul era a única forma de comunicação, e quando ligava um gerador lá do quartel, que era a única fonte de luz na cidade. Então eu agradeço muito, tenho um prazer muito grande em estar aqui. Muito obrigado. Prazer é nosso, o Tema Livre fica por aqui, uma ótima terça-feira para você. Bom dia, amanhã às 10h05 nós estaremos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.